3-0-0 autorizado para Guarulhos, aceita? A pé esquerda, 9-6-4-2 está autorizado para Guarulhos, nível 300 pela aerovia Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5430, o controle opera em 119.35, cotejo. Bola da 10, curva à direita, saída Gole, Gonza, 9-6-4-2, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento, a frequência da torre em 18.6, a informação vigente é a Bravo. 3-6-4-2, está autorizado voar para o servidor 366, desce para 2500 pés, ajustado no 0-4, voo no 606. Gente, após o ITAP, para o Serraguito 366, 2510, 2014, no 606. Termo no 606. Tá livre, puxa acionamento, chama para o táxi, que nega 1-0-1-4. 4 a bordo, 3h20, Aracaju. Aracaju 3h20, 7h4 a bordo, tá livre o seu táxi à direita até o ponto de espera da táxi 8 Charlie. Chame pronto para a decolagem, então 3178. Aqui autorizado o táxi até o ponto de espera da Charlie, chama o ponto pronto da 3178. Pista 10, o vento é de 120 graus com meia dúzia de nós. Gente, autorizado a alinhar e decolar o TAN 3178. Salvador, o Rio 9642 para a Puxa. 642 está livre, puxa o sonamento, QNH 1014 e mude para a frequência da torre 186 para o táxi. Esse decolou aos 4h30, chama o controle em 1935, tem um voo e uma boa noite. Chama 1935, tá 3178, boa noite. Controle Salvador, tá 3178 na sua escuta. 3178, contato radar na decolagem, suba ao nível 330, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Ok, subindo 330 no perfil da Puca Aracaju, tá 3178. Linha 06, autorizado sinal RNAV, reporte estabilizado. Chamaré estabilizado, gol na 606. Aguarde coordenação com o Centro Recife. Ok, na sua escuta o 3178. 3178, está autorizado, Aracaju. Obrigado, 3178, voando Aracaju. Salvador, Rio 9642, para o Tato, passo 04 a bordo, auxiliar com Galeão, com 3 horas e 20 no programa. A livre táxi, Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxi Charlie, chame quando pronto para a decolagem, Rio 9642. Oi, Silvio, camarada, Natal, pronto para a decolagem, mas eu faço. Fala total 9908, centro de informação Charlie, pronto para copiar Guarulhos 360. O total 9908, boa noite, está autorizado para Guarulhos, nível 360, aerovia Hunter Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, deslocada em 90 metros, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5432 e o controle em 1935, cortejo. Copiado, 360 Guarulhos, estamos em 58, decola pista 10 com curva direita, deslocado 90, Gole Gonza, 5432 no transponder, 1935, é o total 9908. Correto, total 9908, chame quando pronto para o push e acionamento no pátio 3. Vamos pronto para o push e acionamento, total 9908. Confirme, já está pronto? Positivo, pronto para o push e acionamento. Ok, com exemplo aqui de solo, esteja atento ao movimento do rio, aí a sua retaguarda. Assim que liberado, está livre o seu push, QNH-1014, chame para táxi. Positivo, coordenação, observando o rio, chamando para o táxi, 9908. Corre, Salvador, boa noite, gol no 606, próxima, Terra Vitor 372. Gol no 606, boa noite, reporte, Serra Vitor 372, baixado para lá. Samara. Chame o centro Recife 126.85, alterna 125.45. 372 embaixo travada, no 606. No 606 está livre o pouso na 10, o vento de 130 graus com meia dúzia de nós. 130 com 6 livre o pouso no 606. Rio 9642, após o pouso do voo, que está na final, a linha mantém a 10. Oito, após o pouso do aeronave da Gol, a linha mantém a 10. 0606, seu solo 55, livrando a direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Estou seguindo a Alfa, eu passo antes da Juliette, né, 06. Rio 9642, o vento de 130 graus com 5 nós, está livre a decolagem da 10, o Rio 9642. Galeão, tá livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da Charlie, ajustado 1014, chame para decolagem total 9908. Juliette Alfa, ajustado 1014, chamarei para ingresso total 9908. Rio 9642,